aqui um pequeno problema com o disco, não quer ir, vamos ver. Vamos ver. Portanto, se não, vamos começar já a emissão se, aqui, se isto não dá. Sim. Não normalmente é? Podemos já dar os bons dias a toda a gente. Sim. Sim, acho, vamos dar os bons dias. Como a emissão. Não está. E como a emissão é um bocadinho mais curta, portanto, boa tarde a todos e a todos, até já mesmo boa noite. Bem-vindos à Porta Aberta ao Desporto, boa tarde a Jumiro, boa noite. José. Boa noite, já porque é de noite. Já é de noite e vamos começar a emissão já. Vamos, porque... Sim. Vamos acabar um bocadinho mais. Sim, cedo. Vamos deixar às 19 horas o relato do Benfica Rio Ave, eu acho que. Vamos ver para os nossos amigos benfiquistas e não só que gostam de futebol, deixar um bocadinho o relato, sim, não é? Sim. E assim eles seguem o jogo. Vamos dar a volta aos resultados, entretanto, e com algumas músicas. Rapidamente, vamos passar já uma música que vai ser da... Vai ser uma música e vemos já a seguir com os resultados. Portanto, da jornada que se passou este meio de semana. Vamos fazer isto tudo rápido. Portanto, Maria Lisboa, que estará aqui 2 ou 8 dias connosco. É verdade. Na sala do Montição, no baile, com a orquestra 25 de Abril. E talvez também não estejamos cá por causa de... Sim, sim, não, a gente fazemos a emissão aqui. Fazemos a emissão igual. Fazemos aqui a emissão, porque é melhor no estúdio, e ela se calhar fazeremos uma entrevista também. Aqui, ela vem, se vier cedo, sim, passará por aqui. Tá. Portanto... Bem. Vamos a te ouvir, Maria Lisboa. Tenho fé em Deus. Já tive desgostos nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver. Mas Deus deu-me coragem para seguir o meu caminho sem nada temer. Quantas vezes eu rezei chorando, meu Deus, não me abandonas e ensina-me a sonhar. Agora quando canto tenho uma luz que me guia para me acompanhar. Sempre que a tristeza me invade, eu digo que o dia amanhã vai ser melhor. Assim sobrevivo, sem mágoas nem lamentos, rezando ao Senhor. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida não queira sorrir. Eu acredito nesta luz que tenho em mim, que me ilumina e me faz vencer. Oh, assim, foi em Malha Lisboa, que estará, como eu disse, há bocadinho, 2 ou 8 dias aqui connosco. É verdade, para fazer a grande festa. A grande festa. 34 então, anos da Rádio Arco-Íris, não é? Sim, 34, é verdade. E agora vamos então ao desporto, não é? Vamos lá. E vamos então aos resultados do meio da semana, porque houve uma jornada. Sim, vamos. Esta é a meio da semana. Mas também a outra é anterior já. Temos aqui a. Nona jornada? Ou tens... Tenho a nona jornada, pois. Então vá lá. Tens a outra ou que eu faço a outra? Como é que queres? Vai, podes ir, vá, fazes a. Bom, a outra, não sei se a gente já disse alguma coisa. Não. Normalmente. Suponho que sim, alguns talvez, outros no domingo talvez não, mas alguns resultados já tinham. Bom, guarda a nona que eu tenho aqui a oitava. Vamos então à oitava. Então vá. Passos da Ferreira 0, Rio Ave 0, Belenenses 3, Desportivo das Aves 2, Gil Vicente 1, Portimonense 1, Vitória de Setúbal 0, Marítimo 0, Moreirense 1, Boa Vista 1, Tondela 0, Benfica 1, Porto 3, Famalicão 0, Sporting 3, Vitória de Guimarães 1 e Sporting de Braga 2, Santa Clara 0. Sim, senhor. O Famalicão que perdeu com o Porto o primeiro jogo, não é? É. Que ainda não tinha perdido este ano. E onde o Boa Vista, o Boa Vista é a única equipa que está invicta. É verdade, ainda não perdeu o jogo nenhum. Aí está. Na nona jornada temos o Desportivo das Aves 0, Tondela 1, este jogo já foi no dia 5. Foi jogado no dia 5 de Foi antecipado, outubro. Não é? Foi antecipado. E agora ao meio da semana, no dia 30, quarta-feira, portanto foram os resultados foram os seguintes. Quarta e quinta-feira. E quinta-feira, pois. Na quarta-feira, portanto, então jogaram-se, os resultados foram estes. Os seguintes são Rio Ave 1, Moreirense 1, Marítimo 1, Porto 1, Guimarães 5, Belenenses 0, Benfica 4, Portimonense 0, Famalicão 2, Gil Vicente 1, Passo Ferreira 1, Sporting 2, Santa Clara 1, Setúbal 1 e Boa Vista 2, Braga 0. Este Braga que... Não está tão... E como tu disseste, ainda não perdeu, a única equipa que não perdeu foi o Boa Vista. É verdade. Este ano já levou 9 jogos. E o Braga tornou a perder... Embora parece que jogaram muito, dominaram o jogo, mas não conseguem marcar e depois sofrem golos em contra-ataques, ou foi assim, ou bola parada, e perdem jogos. E que, pronto, não sei... Não há aquela confiança que havia antes, não é? Não, mas é que tem, não, mas o Braga joga bem, por menos falta também um bocadinho de sorte, às vezes jogadas que as bolas no, pronto, passam perto de dos postos e não entra, o guarda-redes que mete a mão, defesa que corta para. Pronto, e é o tal falta de sorte para vezes. Que também é preciso, às vezes também é preciso um bocadinho de sorte no jogo. Não é? É ver o jogo com polémica entre o Porto Marítimo Porto, onde o guarda-redes do. E sinceramente fez o jogo dele, fez o papel dele de defender, e quando aquilo corre mal, pronto, corre mal. Pois, corre mal para o Porto, estou a dizer. Pois, para o Porto não entrou. Bom, depois, no fim, houve algumas polémicas e o Conceição a dizer que. Que o terreno, que no estádio... E sinceramente não estava bonito, pá. Não estava, mas... É para os dois. O terreno tanto é para um como para o outro, não é? Vamos agora fazer um terreno para o Porto e um terreno para o... Não estou a dizer isso, mas sinceramente... O Benfica também está com um terreno muito fraquinho, não é? Porque está mesmo fraco. E acho que vai ter sido levar o relo lá de novo e pronto, mas não é uma desculpa para o Porto dizer que foi do terreno. O Porto não marcou, pronto, o guarda-redes defendeu tudo o que acontecia e pronto, e acontece assim e tornou a perder 2 pontos e é esse o problema do Porto. Depois, no banho, eu não gosto de ver assim, por vezes, as pessoas a reclamar porque foi por causa disso, por causa do Duarte. Não, para ganhar jogos tem-se marcar golos. E o Porto não marcou, e o guarda-redes por vezes também golos feitos, foi lá buscar a bola, defendeu e deu para o que deu, deu o empate e perdeu 2 pontos. Agora está em contra só 2 pontos do Benfica. O Benfica também só ganhou, no outro jogo também só ganhou 1-0 em Tondela. E que também parece que foi um jogo muito bom do Tondela. O Benfica sem força, sem, como diziam os jornais, não é? Eu não vi o jogo, mas... Eu também não. Pronto, um Benfica apagado, um Benfica que até que ganhou, pronto, por talvez por causa, também há um bocadinho de sorte, não é? Porque é mesmo assim, senão também tinha feito talvez o empate, não sei. E pronto, e assim, mas agora estar cá a dizer que é do terreno, não. Eu uma vez vi o Jesus a falar, que falaram nos jogos, porque os terrenos assim, não sei o quê, que há muitas equipas e na Europa que têm terrenos sintéticos, e o Jesus disse: eu prefiro ver jogar na lama do que jogar num terreno sintético. Isto também concordo com ele, opa, porque não estás a ver, portanto, se o terreno estava enlameado, que não dava certo, não, os jogadores é que têm, que estão ali, são profissionais, têm que estar por pouco que vier, der e vier. Quando se chove, que está a chover bem, e que como é que fazem? O terreno está enlameado, está em más condições também, não é? Sim, mas o que foi... Pronto, assim. Não, mas o que foi é que houve um jogo dois dias em antes da seleção feminina de... Talvez, mas pronto, isto também... Não é uma desculpa, eu acho que não é uma desculpa. O Conceição não tem desculpas aí a dar. Os jogadores é que, pronto, não marcam, e quando se não marca, não se ganha. Pronto, que é sempre assim, já sabe muito bem disto, que quem não marca golos não pode ganhar. Aí está. Vamos à classificação. Primeiro o Benfica com 24 pontos, segundo o Porto com 22, terceiro o Famalicão com 22 também, quarto o Sporting com 17, quinto o Vitória de Guimarães com 15, sexto o Boa Vista também com 15, sétimo o Rio Ave com 12, oitavo o Tondela com 12, nono o Santa Clara com 12, décimo o Sporting Braga com 11, décimo primeiro Marítimo com 10, décimo o Moreirense com 9, décimo terceiro Setúbal com 9, décimo quarto Belenenses com 8, décimo quinto Gil Vicente com 7, décimo sexto Portimonense com 6, décimo sétimo Passos da Ferreira com 5 pontos e 18º e último Desportivo das Aves com 3 pontos. Pronto, e agora vamos? Vamos mais uma música. E vamos ouvir o MCAM, como é que chama, Nocivo, com a Filha de Imigrante. Então vamos lá ouvir, depois vamos à segunda dica. Sabemos que a vida de imigrante não é fácil. Tem que se ter força de vontade e ser ágil. Ter que ouvir e engolir, ainda fingir sorrir feliz. Trabalho está calado se não volta para o teu país. Mas e quem cá fica? Neste caso uma filha, que sempre que o telefone toca o seu olhar brilha. Mas também se arrepia, pode ser uma má notícia. Mas a voz do outro lado responde com uma carícia. Tenho tantas saudades, é a frase mais dita. Com Portugal a ir ao fundo tiveram que se fazer à vida. Se pudessem tinham ficado, nunca teriam imigrado. Juntaram em 20 anos já foi todo prostrado. Que destrói um país que nem os seus mantém cá dentro. No entanto, eles lá fora recordam no consentimento. Lágrimas partilhadas no final de mais um dia. Ambas pela saudade, perante a casa meia vazia. Sentir falta de um abraço que afastasse a tristeza. De uma boa conversa ou um simples convívio à mesa. E é um ano contar dias, já espera que chegue o verão. Para voltar já a abraçar aqueles que tens no coração. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. Pelo benefício de uma vida melhor. Mas vão servindo para encurtar distâncias. Mas vida de imigrantes não é luxo e extravagâncias. Não é um mar de rosas como muitos subentendem. Aquilo que digo aqui todos os imigrantes sentem. Coragem para deixar tudo e sem nenhuma certeza. Para poder ter um sustento e meter comida na mesa. O mais básico da vida conseguido com sacrifício. Muitas horas de trabalho em mais do que um ofício. Dar tudo pelos seus ansiando a hora de voltar. Saber o que é saudade, ouvir fado sem chorar. Regressam no verão a quem sempre os foi fiel. Apontados por outros que não nunca as sentiram na pele. Ali vem o imigrante a causar grande alvoroço. Gozam com o sotaque, mas não reconhecem o esforço. Não se acham superiores por viverem no estrangeiro. Certamente preferiam estar com a família há tempo inteiro. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. Assustada e mal disposta, gritas pelos teus pais, mas não obtens resposta. Corres para o quarto vazio onde eles se deitavam. Se não fosse este país de merda, eles ainda cá estavam. Mas aqui não há sustento, é impossível ter uma vida. Depois das contas pagas, não há dinheiro para comida. Idosos incapacitados lá fora recebem subsídio, enquanto que em Portugal eles pensam no suicídio. Eles optaram e partiram com a saudade como companhia. Também a filha sente a dor como se fosse telepatia. Agora trabalham sem folgas, dia e noite, bem ou mal, pensando em reencaminhar esse dinheiro para Portugal. Por condições financeiras, um patrão autoritário, não puderam estar presentes nem no teu aniversário. Amor é incondicional, estás debaixo do seu escudo. Tem calma, amor, um dia serás tu a dar-lhe tudo. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. De uma vida melhor. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. Pelo benefício de uma vida melhor. Eu não sou filho de imigrantes, mas da maneira que isto anda, o mais certo é ouvir a ser um filho imigrante. A saudade aberta. MK Nocivo, Vanessa Martins, Pro Domo, em causa própria. E assim foi. Sim, senhor. E agora vamos já estar à segunda liga, com os resultados da oitava jornada. Também uma, um jogo que foi no dia 5 de outubro, foi antecipada também, que era o Académica 1, Benfica B 0, e os outros jogos foi Chaves 2, Estoril 0, Leixões 1, Casa Pia 0, Cova da Piedade 0, Farense 2, Vila Franquense 3, Oliveirense 2, Nacional 1, Brasil 1, Académico Viseu 0, Futebol Clube Porto B 2, e faltam jogar ainda Penafiel Feirense e Mafra Covilhã, que se vão jogar no dia 16 e no dia 17 de novembro. Olha, só para dizer, já que estamos aqui a falar de como é que chama? O Conceição, o jogador do Porto, uhum, que está no. O Sérgio, não é? Sim. Que está. Que lesionou-se, que estava a apanhar ritmo na equipa B, lesionou-se para mais 2 meses. Já esteve parado 2 meses, agora para mais outros dois. Aleijou-se aos 28 minutos, saiu lesionado. É. Por o que disse o jornal, eu não tenho. Uhum. Não tenho informações disso. E, portanto, a próxima jornada, que é para amanhã, para hoje e para amanhã. Hoje já se jogou o Covilhã 0, Penafiel 0 e o Casa Pia 3, Vila Franquense 2. E amanhã vamos ter o Farense Mafra, Porto B Leixões, Feirense Nacional, Estoril Académico Viseu, Benfica B Desportivo das Chaves, Oliveirense Casa Pia, Cova da Piedade e Brasim Académica, amanhã, dia 3, às 17h15. Portuguesa. Portanto, a classificação é a seguinte: Covilhã com 19 pontos no primeiro lugar, segundo Nacional com 18 pontos, terceiro Farense com 18 pontos, quarto Estoril com 15, quinto Leixões com 14, sexto o Académico de Viseu com 12, sétimo Chaves com 12, oitavo Mafra com 11, nono Penafiel com 11, décimo Barzinho com 10, 11º Porto B com 10, 12º Benfica B, B também com 10, 13º Feirense com 9, 14º Académica com 9, 15º Vila Franquense com 7, 16º Casa Pia com 7, 17º Coba da Piedade com 6 e 18º Oliveirense com 5. Sim, senhor. E então agora vamos ouvir mais uma canção da Maria Lisboa, que vai ser Zumba Comigo. Então vamos lá, e é para a nossa amiga do costume, está bem? Está bem. Pronto, com beijinhos. Bom dia para ela. Yeah. estás na minha mão, pois não te deixo sozinho um só segundo. E se pensares ter outro ao pé de ti, bem sabes que a mim não me enganas tu. Eu tenho medo que adivinha. Ai meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho um dedo que adivinha. Sem o meu dedo não seria mais feliz. Eu tenho um dedo que adivinha. Ai meu amor, não vale a pena me mentir. Eu tenho um dedo que adivinha. Sem o meu dedo não seria mais feliz. E assim foi Maria Lisboa, que estará 2 ou 8 dias aqui para o baile dos 34 anos e é aniversário verdade. Da nossa rádio, não é? É, sim, senhor. E então... Bom, já ao Campeonato de Portugal, com resultados da Série A, foram os seguintes: Oliveirense, Associação Desportiva do Oliveirense 0, Sporting Braga B 1, Bragança 0, Faf 0, Chaves B 1, Vizela 3, Monte Alegre 3, Merlinense 4, Cerveira 0, Pedras Salgadas 1, União 2, Maria da Fonte 3, São Martinho 1, Mirandela 2, Berço 2, Guimarães B 0 e Câmara de Lobos 0, Marítimo B 1. A classificação: primeiro é o Vizela com 21 pontos, segundo o Merlinense com 17, terceiro o Braga com 16, também com 16 o Monte Alegre e o Vitória de Guimarães B. Depois, em quinto, temos o Faf com 14. Em sétimo, temos o São Martinho com 13. Também com 13, temos o Maria da Fonte em oitavo e o em nono, Mirandela. Em décimo, temos o Marítimo B com 10. Em décimo primeiro, Bragança com 9. Décimo segundo, o Berço com 8. Também com 8, União da Madeira com em décimo terceiro. Em 14 temos o Pedras Salgadas com 7, 15º Associação Desportiva de Oliveirense também com 5 e Cerveira também com 5 e 16º. Em 17º temos a Câmara de Lobos com 4 e em último e 18º o Chaves B com 2 pontos apenas. Tonto. A próxima jornada que é a seguinte, como já aqui na 9ª jornada que vai aqui ter já aqui no bem, sim, pronto, vou dar depois, dá os resultados que eu vou dar depois. Então agora os resultados da Série B: temos Vila Real 0, Amarante 2, Lusitano de Vila Moinhos 2, Valdades Gaia 1, Figueirense 0, Arouca 2, São Joanense 3, Lourosa 1, Leça 0, Trofense 0, Castro Deiros 1, Canela 0, Pedra Rubas 3, Felgueiras 2, Gondomar 0, Paredes 1, Coimbrões 0, Espinho 3. Classificação: primeiro o Arouca com 19, segundo o Lourosa com 17, terceiro o Leça com 17, quarto o São Joanense com 16, quinto o Espinho com 15, sexto o Vila Moinhos com 15, sétimo Valadares d'Aires da Gaia, desculpem, com 13, Canelas com 12, Paredes com 12 pontos em 8º e 9º lugar, 10º Felgueiras com 10 pontos, 11º Coimbrões com 10, 12º Pedra Rubas com 9, 13º Amarante com 7, 14º Castro Deiros com 7, 15º Figueirense com 7, 16º Gondomar com 5, 17º Trofense com 5 e 18º e último Vila Real com 4 pontos. Agora a 9ª jornada tivemos Felgueiras, Vila Real, Canelas, Vila Moinhos, Paredes, São Joanense, Gondomar, Paredes, Arouca, Leça, Lourosa, Figueirense, Vilas de Gaia, Espinho, Amarante, Castro Daires, Trofense, Coimbrões. Isso são os jogos de. Olha, o Felgueiras. Tenho aqui o resultado, mas já foi realizado no dia 1, ontem. Sim, foi ontem então. Foi, mas não tenho aqui o resultado. Não tem aí? Não. Pronto, e eu, como estava à procura aqui da nona jornada, quer dizer que é para amanhã, não é? Hoje e amanhã. Pois. Hoje jogava o Sporting Braga B Bragança, isto na Série A, hein? Resultados da Série A, os jogos da Série A. O Berço Chaves B, que jogavam hoje, não temos ainda resultados. Amanhã temos o Maria da Fonte Montalegre, Vizela Cerveira, Pedras Salgadas Câmara de Lobos, FAF União da Madeira, Benfica, Guimarães B com o Oliveirense e Mirandela com o Merlinense e Marítimo B com o São Martinho. E na série C, porque já deste a série B, não é? Na série C os resultados foram os seguintes: Fontinhas 0, Oleiros 1, Fátima 3 com Deixa 1, União da Leiria 1, Benfica Castelo Branco 0, União de Santarém 1, Praiense 4, Águeda 1, Sernache 1, Oliveira do Hospital 1, Marinhense 0, Caldas 0, Sertanense 0 e Beira-Mar 4. Beira-Mar 4 e Sporting Ideal dos Açores 0 e Anadia 0, Torriense 0. A classificação: primeiro é o Beira-Mar com 16 pontos, segundo o Praiense com 15, também com 15 o Torriense, quarto é o Recreio da Águeda com 13, quinto é o Caldas com 12, também com 12 o Sertanense e o Fátima, em oitavo lugar está a União da Leiria com 11, também com 11, em nono o Benfica de Castelo Branco, em décimo o Oleiros com 10, também com 10 o Anadia em 11º, 12º o Oliveira do Hospital, 13º o Oliveira do Hospital com 9, 13º União de Santarém com 8, 14º Marinhense e Sernache com 7 pontos, 16º o Condeixa com 5, também com 5 em 17º o Sporting Ideal, e o Fontinhas, que está em último lugar, também com 5 pontos em 18º. Série D. Não, tens a classificação. Já dei a classificação? Não, não tenho ainda a jornada 9, mas pode ser que ela saia já, vamos lá ver. Se não, tenho aqui. Aí, tenho aqui a jornada 9, que é para hoje. Os Beira-Mar jogava hoje, não sei também. Não, joga hoje às 8 horas, às 20. Joga no Marinhense Beira-Mar, hoje às 20 horas, dia 2. Amanhã, dia 3, Praiense Benfica Castelo Branco, Oliveira do Hospital Anadia, Sernache Caldas, Condeixa União de Leiria, Sertanense União de Santarém, Oleiros Fátima, Sporting Ideal Fontinhas, os dois últimos, e Torriense Recreio de Águeda, amanhã às 16 horas. Portanto, agora a Série D: Fabril 2, Amora 3, Olímpico de Montijo 0, Olhanense 0, Ajustamento 2, Sintrense 2, Esperança de Lago 0, Oriental 1, Futebol de Sintra, Sintra Futebol 1, Armaçanense 1, Lusitano de Évora 2, 1 de dezembro 1, Lulotone 0, Real 0, Sacavanense 0, Louros 2 e Alverca 1, Pilhanovense 2. Primeiro o Olhanense com 19 pontos, segundo o Alverca com 17, terceiro o Lulotone com 17, quarto o Real com 15, quinto 1º de dezembro com 15 também, sexto Pilhanovense com 13, sétimo Oriental com 11, oitavo Louros com 11, nono, Sintra Futebol com 10, décimo, Sintrense com 10, 11º, Sacavanense com 10, 12º, Amarcenense também com 10, 13º, Amora também com 10, 14º, Lusitano de Évora com 7, 15º, Olímpico de Montijo com 6, 16º, Espaço de Lagos com 6, 17º, Fabril com 4, 18º, Ajustadense com 3 pontos. E agora a 9ª jornada, portanto, que se realiza, portanto, todo amanhã, 1º de dezembro, Amora, Olhanense Fabril, Real Lagos, Oriental Sintra Futebol, Sintra, Sintrense Alverca, Pilanovense Sacavanense, Armaçanense Olímpico do Montijo, Louros Lusitano de Évora e Lulutano Aljustalense. Sim, senhor. E agora vamos a uma pequena canção. Pois. E vamos ouvir uma canção especial, Namorados. Tudo te entrego para me entregares um pouco de ti e até estrelas do firmamento. Se me pedires, não é demais. E se quiseres o azul do céu, basta dizer eu peço a Deus e te peço mais para estar contigo. Vamos lá, então. A música parou-se. Tens aí o botão verde carregado, Osmir, como todos. Ah. Está bom. Está bom assim. E então vamos agora passar. Assim já estou-se. Estamos. Porque a gente termina um bocadinho mais cedo hoje. Sim, mais 10 minutos de emissão, porque pois. Depois há o lado do Benfica. Pois. Do Benfica Rio Ave. E vamos aqui dar alguns. Os resultados do sorteio. Sim, da taça de Portugal, que já saiu. Esta quarta eliminatória, que vai ser sábado 23 e domingo 24. E os resultados do sorteio são os seguintes: Sporting de Braga, Gil Vicente, no sábado às 8h30, Bizela, Benfica, às 20h45. No domingo temos Pedras Salgadas, Canelas, às 15h. Brasim, Louros, também às 15h. Leixões, Santa Clara, também às 15h. Anadia, Beira Mar, às 15h também. Aqui duas equipas da região do Distrito Aveiro. Porque tinham o Distrito Aveiro, ainda tinha 5 equipas classificadas. Ah, pá. É com o futebol está lá em grande, tá, não é? Portanto, Anadia, Beira Mar às 15h, Sertanense, Farense às 15h também, Passos Ferreira, São Joanense, outra equipa do Distrito Aveiro, às 15h também, Famalicão Académica também às 15h, Académico Viseu, Feirense também às 15h, Moreirense Mafra às 15 também, Sporting de Espinharouca, mais duas equipas do Distrito de Aveiro e vizinhas ainda por cima, que Arouca e Espinho não são muito longe um do outro. Sintra Futebol Marinhense às 15 também, Rio Ave Alberca também às 15, Porto, Futebol Clube do Porto, Vitória de Setúbal às 17h30 e Desportivo das Chaves da 2ª Liga com o Belenenses da Primeira Liga às 20 horas. Estes são os jogos do sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Portanto, temos aqui um Porto Setúbal, não é? Já vai mais ficar mais uma equipa da primeira divisão por caminho. De fora. Pois, porque depois não temos mais encontros de primeira divisão. Portanto, não temos mais. Sim, temos o Samuti, sim, temos outro, que é no sábado 23, às 8h30, que é o Braga Gil Vicente, ambos da primeira divisão. Também um vai ficar por caminho. Portanto, há duas equipas da primeira divisão que vão ficar mais por caminho do Campeonato de Portugal. Ainda há bastantes, ainda há algumas que vão ficar, porque vão jogar entre elas. E pronto, e assim. E assim, e a taça. E é dia 23 e no dia 24, sábado 23 de novembro e 25 de novembro, no domingo. Estes jogos todos da Taça de Portugal. E pronto, vamos lá, então, mais uma música. Sim, vamos ouvir. Depois de darmos terminado, vou deixarmos depois com o relato do Benfica. Ouvir mais uma da Maria Lisboa, que estará aqui. Ave. Então vamos lá ouvir. Maria Lisboa. Ora está lá nesta quizomba, até a noite acabar. Dança comigo, quizomba, contigo quero ficar. Ora está lá nesta quizomba, até a noite acabar. Dança comigo, quizomba, contigo quero ficar. Fico a olhar, teu corpo faz-me perder. Não consigo mais resistir. Ai, que quero enlouquecer. Vem daí comigo, baila. Sendo este ritmo em mim, agarra a minha cintura e roça, roça assim. Oh, é, oh, é. Oh, é, oh, é. Vem comigo nesta quizomba, eu sei que vais adorar. Dança, nossa, nesta quizomba, até a noite acabar. Dança comigo, quizomba, contigo quero ficar. Dança, nossa, nesta quizomba, até a noite acabar. Dança comigo, quizomba, contigo quero ficar. Dança, dança. Fico a olhar, teu corpo faz-me perder. Não consigo mais resistir. Ai, que quero enlouquecer. Vem daí comigo, bailar. Sendo este ritmo em mim, agarra a minha cintura e roça, roça assim. Oh, é, oh, é. Oh, é, oh, é. Vem comigo nesta quizomba. E então, se quiser dançar Kizomba, dois ou oito dias. Lá, hoje, dois ou oito dias lá à Sala de Montição. Aí está. Em São João Blanco, para ver a Maria. A partir das 21 horas, assim, sim. Maria Lisboa. Maria Lisboa. E agora, para terminarmos, vamos aqui dar uns resultados, que tem aqui alguns resultados. Conto, por exemplo, o Paris Saint-Germain perdeu em Dijon 2-1, com um gol do jogador emprestado pelo Benfica, que é o Cádiz. Que hoje o Valencia foi ganhar ao Espanhol de Barcelona. Que o Barcelona também perdeu em Levante por 3-1. Epa! O Real Madrid joga mais logo à noite. O Bayern de Munique levou uma goleada do Eintracht Frankfurt também 5-1, com um gol o último gol do Eintracht Frankfurt por o Gonçalo Paciência. Que o Dortmund também ganhou 3-0 ao Wolfsburgo. O Leipzig, que o Benfica, que está na Liga dos Campeões, que o Benfica, epa, deu 8-0 ao Mayence. Epa! Já é mais, já é muito. O Benfica tem de ir lá jogar, não é? Pois. E o Roma do Paulo Fonseca, que também ganhou 2-1 ao Nápoles. Espera aí, houve uma polémica neste jogo, porque o jogador do Nápoles, do defesa central, o Calibali, que toda a gente sabe que ele é preto, é negro, não é a ofender o homem, ao velho lá a subir-se e com essas coisas, imitações de macaco. Apá, eu sinceramente já estou farto disso, pá. A gente tem que ter um bocadinho de educação em tudo e respeitar a cor de uma pessoa, não é? Pois, a cor ou uma pessoa, a pessoa mesmo, não é? Não é? Sim, a cor de uma pessoa e a pessoa mesmo. Sim, e um cidadão e um ser humano, pois, pá. Senão, é preciso. Então vamos nos demos uns com os outros, não é? Não, sim, mas ali entre a Lazio e a Roma, aquilo ali na Itália é quase sempre. É uma coisa. E pronto, a Juventus do Ronaldo joga mais logo. Que é o derby de Turino, que joga com o Turino, não é? A Juventus de Turino com o Turino mesmo, que joga às 20h45, logo mais à noite. Joga no mesmo campo. É. Na mesma cidade. É o mesmo campo. E pronto, é mais ou menos tudo que temos aqui agora. Ia dizer que o Marcelo está ganhando. O Leão também foi ganhar. Quem? O Leão foi ganhar também a Montpellier. Ah, não, este é já da semana. Joga mais logo. É feminino. É dizer que o Marcelo. Ganhou 3-0 no Montpellier. É dizer que o Marcelo está a ganhar 1-0 ao Lille. Portanto, com 70 minutos, mais ou menos. É mais ou menos isso. Portanto, agora vamos ficar com o relato do Benfica, como prometido. Pois. Rio Ave, dá-nos um encontro dois ou oito dias. Dois ou oito dias estaremos cá com mais resultados e mais, com mais calma. E com a mesma alegria. E para depois irmos à festa todos à noite e festejar os 34 anos da rádio com a Maria Lisboa e a banda. 25 de Abril. 25 de Abril, para animar o baile até às tantas da manhã, com todos nós lá juntos para festejar isto tudo. Então, até lá, um grande abraço e até para a semana.